Encontro DX. É um programa para todos os DXistas e de todos aqueles que gostam de percorrer o mundo das ondas curtas de rádio. Encontro DX é um programa que coloca você em contato com os amigos do rádio. Apresentação de Heriberto Carvalho, com a participação especial de Raimundo Leonardo Bezerra. Alô amigos, muito boa noite, DXistas, ouvintes brasileiros e do exterior. Estamos dando início, neste momento, ao Encontro DX, o seu já tradicional encontro semanal com o maravilhoso mundo da radiodifusão e das comunicações, com um enfoque especial para o hobby das comunicações, o DXismo. Nesse nosso editorial de abertura, queremos lembrar a todos vocês a grande importância que têm as telecomunicações em nosso país. Como vocês sabem, o Brasil é um país-continente, onde a comunicação a longa distância é de vital importância. Por isso mesmo é que o nosso país utiliza transmissões em ondas curtas dentro do território nacional. Temos várias estações na faixa tropical e nas faixas das ondas curtas, o que permite uma cobertura nacional. Lembramos ainda que o Brasil é o único país latino-americano que possui satélite próprio. É o BrasilSat 1 e 2, em uma órbita geoestacionária a 36 mil quilômetros da Terra, mais exatamente sobre a região amazônica brasileira. Além desses dois sistemas de máxima importância para as comunicações em nosso país, contamos também com vários outros sistemas já tradicionais, como o sistema de cabos e links em UHF. Estamos agora no início de uma nova era para as comunicações no Brasil. Está surgindo a TV comercial em UHF. Num futuro muito próximo, teremos também a TV por cabo e o computador ligado às comunicações, inclusive disponível ao público, o que já é uma realidade. Temos, por exemplo, o serviço Cirandão da Embratel. A TV via satélite também já é uma realidade. Cada vez mais encontramos em nossas cidades antenas parabólicas e inclusive entre o público na captação de sinais direto do BrasilSat ou de satélites estrangeiros. Com todo esse crescimento das telecomunicações no Brasil, é de máxima importância que o público em geral tenha acesso a informações sobre os meios de telecomunicações, tanto para poder melhor utilizá-los, como também para a formação de um conhecimento básico dessa importante área em pleno desenvolvimento no Brasil. Não temos publicações específicas sobre o assunto. Os outros meios, como jornais, revistas e TV, abordam o tema apenas de uma maneira assim bastante rápida, em ocasiões especiais. Assim, enquanto esperamos que outros meios de comunicação se dediquem mais ao tema, nós aqui do Encontro DX procuramos, na medida de nossas possibilidades, passar algumas informações sobre telecomunicações brasileiras para todos os ouvintes. Aliás, o tema das telecomunicações é de bastante interesse para todos os DXistas. Bem, mas o Encontro DX é uma contribuição da sua rádio Aparecida para os amigos do rádio, os DXistas brasileiros, os DXistas de todo o mundo. É o programa que, organizado assim pelo Clube Globo DX com muito carinho, um clube para quem gosta do rádio em todas as suas modalidades, vai ao ar todos os sábados aqui pela sua rádio Aparecida. E hoje, aqui com a gente, além do colega Raimundo Leonardo Bezerra, que é o produtor das matérias apresentadas, estão também dois colegas DXistas que logo mais estarão dando aquele plazinho para vocês aí, conversando com a gente. Mas nós começamos com as novidades que o Raimundo tem para hoje. Queremos dizer também, agradecer o nosso colega Olívio Martins, que hoje está dando aquela modulação total na máquina da Rádio Aparecida, levando ao ar este programa. Boa noite, Raimundo. Pois é, boa noite, Heriberto. Boa noite, amigos DXistas de todo o Brasil, né? Tudo bem, né? Tudo bem. Tranquilo. Estou aqui novamente com várias pessoas hoje aqui nos acompanhando, né? Eu começo lembrando aquele lembrete já tradicional aqui no programa, né? 14 de maio, sexto em Bradex. Está chegando sexto, aí, hein? Está chegando. Sexto Encontro Brasileiro DXista. Eu lembro que no dia 13 de maio será feriado, portanto, vocês aí comprem as passagens com antecedência, né? Tá tudo bem. Eu vou dar inicialmente o endereço do Globo DX, a pedido de vários colegas, né? Que a gente tem falado tanto do Globo DX, às vezes esquece do endereço. Pois é, rapaz. É, Caixa Postal 21-429, São Paulo. 21-429, São Paulo, e o CEP é 04698. E hoje, antes da entrevista que nós teremos com os colegas aqui, né? Nós vamos apresentar rapidinho o Rádio Panorama, né? Que é um enfoque dos acontecimentos do mundo do rádio. Mas antes eu quero lembrar ainda, Heriberto. Oi, pois não. Que foi confirmado que estará também, além do colega Ricardo André, da Voz da América, aqui no Embradex, foi confirmado também a presença de Maria Costa Pinto, da BBC de Londres, né? Opa! Então, mais uma... Beleza, mais uma vitória, né? Para o sexto Embradex. E o DXismo realmente mostrando que é uma classe assim muito unida, o DXista em si, que está aí não só participando dessas novidades do rádio, para com o rádio, mas também mostrando a sua força, né, de trazer colegas do exterior aqui ao Brasil, exatamente para participar de um encontro, né, que é mais uma confraternização dos próprios DXistas. É, justamente. Então nós vamos rapidinho para o Rádio Panorama. Rádio Panorama, Rádio USP, o colega produtor do programa Interação, Luiz Pádio, da Rádio USP de São Paulo, está interessado em conhecer um programa que é levado ao ar por uma emissora de rádio da cidade de Santa Bárbara do Oeste. O programa em questão é sobre deficientes físicos e visuais. Solicitamos então aos colegas DXistas aí de Santa Bárbara do Oeste e ouvintes que residem em Santa Bárbara, lógico, e que conhecem o já mencionado programa, que entrem em contato com Luiz Pádio, da Rádio USP. Ele ficará muito grato em conhecer detalhes do programa mencionado. Atenção para o endereço do Luiz Pádio na Rádio USP, que é o seguinte: Rua Engenheiro Teixeira Soares, número 432, São Paulo, capital. E o CEP 05505. Repetindo: Rua Engenheiro Teixeira Soares, 432, São Paulo, capital. CEP 05505. Em 12 de fevereiro de 1931, a Rádio Vaticano foi inaugurada pelo Papa Pio XI. Nascia assim uma rádio para levar a mensagem cristã a todo mundo. Isso tem ocorrido, tem conseguido de uma maneira muito bem feita atualmente e atuante nesses 57 anos de missão. Em 12 de março de 58, começaram as primeiras emissões em português para o Brasil. São 30 anos de mensagens diárias que atravessam os países e o oceano para chegar até o Brasil, o maior país católico do mundo. A Rádio Aparecida, que tem os mesmos objetivos da Rádio Vaticano, que é o de levar a informação, entretenimento, sadio e a mensagem de fé em nosso Senhor Jesus Cristo, através desse programa, o Encontro DX, expressa as mais sinceras felicitações e muita felicidade e sucesso à equipe da Rádio Vaticano, a Rádio do Papa. Rádio Nacional de Espanha. A Rádio Nacional de Espanha, através de circular enviada ao nosso programa, solicita que informemos aos DXistas brasileiros sobre a terceira edição do Hit Parade da emissora de onda curta mais executada e mais escutada no exterior, que é uma enquete elaborada por aquela emissora espanhola. No Hit Parade do ano passado, as vencedoras de popularidade entre os DXistas do mundo foram as seguintes. Primeiro lugar, Rádio Netherlands. Segundo lugar, Rádio Exterior de Espanha. Eu confundi tudo. Volta aí pra mim. Droga, de novo. Olívia. É duro, nego. Sinto muito. Olívia. Rádio Nacional de Espanha. A Rádio Nacional de Espanha, através de circular enviada ao nosso programa, solicita que informemos aos DXistas brasileiros sobre a terceira edição do Hit Parade da emissora de onda curta mais escutada, que é uma enquete elaborada por aquela emissora espanhola. No Hit Parade do ano passado, as vencedoras de popularidade entre os DXistas do mundo foram as seguintes. Primeiro lugar, Rádio Netherlands. Segundo lugar, Rádio Exterior de Espanha. E terceiro lugar, BBC de Londres. A emissora espanhola solicita aos DXistas brasileiros que desejarem participar do terceiro Hit Parade que devem enviar um cartão postal ou carta indicando, por ordem de preferência, às três emissoras mundiais de sua preferência. O endereço é o seguinte: Rádio Nacional de Espanha, Laltra Rádio, Rádio 4, Passeio de Grácia, é isso mesmo, Raimundo? Isso, Passeio de Grácia. Passeio de Grácia, número 1. E o código de endereçamento postal 08007, Barcelona, Espanha. Rádio Netherlands. A Rádio Netherlands tem nova frequência para sua segunda transmissão em português para o Brasil. Isto a partir do dia 27 de março. No horário de 0h30 a 1h25 UTC, será transmitido também através da mesma frequência de 15.560, que é utilizado na primeira hora de emissão. Normalmente a Rádio Netherlands não é muito escutada em sua segunda transmissão, por motivo de que o sinal não chega forte como na primeira. Isso se deve ao fato de que a segunda transmissão é irradiada direto de Flevo, na Holanda. BBC de Londres. Na terceira semana de março foi comemorado praticamente durante toda a semana pela programação em português da BBC os 50 anos de programas daquela sessão. Entre os programas especiais houve a história das emissões em português e uma frequência DX especial com o sorteio de vários prêmios para os ouvintes brasileiros. A BBC está anunciando para o início de abril mudanças de frequências na sua programação noturna em português para o Brasil, que passará a ser em 11.820, 9.610 kHz e 9.825 kHz. É o nosso Rádio Panorama dentro do Encontro DX. É, finalizamos por aqui o Rádio Panorama e vamos às entrevistas. Pois é, mas antes da entrevista, deixa eu falar aqui um anúncio do nosso patrocinador, né, a Litec, que está aí comemorando com a gente mais este sexto Embradex. Se você está interessado em livros sobre radioamadorismo, na Litec achará tudo o que procura. Tem lá o Rádio Amateur Handbook em inglês e até em espanhol, o ARRL Antena Book 88, o manual VHF, UHF e muitos outros títulos sobre o assunto. Inclusive está sendo esperado o famoso WRDH88. Dê um pulinho na Litec, Rua dos Timbiras 257, Santa Ifigênia, em São Paulo, ou faça o pedido de catálogo à Caixa Postal 30.869, São Paulo, capital. Eles atendem também pelo reembolso postal e aéreo. Pois é, e aqui conosco na noite de hoje o colega Antônio Ribeiro da Mota e o Wilson, né, de Jacareí. Nosso microfone então para o Antônio Ribeiro da Mota para cumprimentar os nossos ouvintes e amigos dexistas, né, todo o Brasil. Boa noite, amigos da Rádio Aparecida. E é com satisfação que eu novamente me encontro aqui nos estúdios da mesma e para ter o prazer aqui de participar de mais esse programa Encontro DX na presença de Raimundo Leonardo Bezerra, do Heriberto e do Wilson, de Jacareí. E por falar no Wilson, ele chegando aí. Boa noite, Wilson. Boa noite, Heriberto. Boa noite, amigos da Rádio Aparecida. Boa noite, Raimundo. É realmente um prazer estar aqui novamente com vocês, né? Após quase um ano, hein, da última visita. Uhum. E estamos aqui prestigiando o programa DX da Rádio Aparecida e também o nosso próximo encontro DX que está aí. Pintando, o sexto Embradex, né? Está pintando com toda a força. Com toda a força, se Deus quiser. Pois é, sobre tudo isso nós iremos falar logo em seguida. É, daqui a pouquinho, mas antes vamos tocar um sucesso aí da Beth Carvalho, brindando a todos os nossos amigos deixistas para que eles fiquem também na expectativa, já preparem o gravadorzinho, a fitinha, para saber as novidades do sexto Embradex, tá certo? Inclusive quero mandar aqui um abraço para o Márcio Peixe, lá em Florianópolis, ele que entrou em contato telefônico com a gente aqui na Rádio Aparecida. Viu, Márcio? Vai o seu recado nesse programa e fique ligado aí. Pode enviar o convite para ele, né? Opa, vamos enviar. Sobre o Embradex. É isso aí. Receber o nosso convite. Tá certo, Márcio. E olha a Beth Carvalho chegando. Fogo de saudade. Dentro do meu ser arde uma paixão. Fogo de saudade invade o coração. Foi sem perceber que o amor chegou, sem nem mais porquê. A luz se apagou e sendo assim, a minha voz não vou calar. Desejo sim que um novo sol venha brilhar. Quem ama pra valer, fez por merecer a dor que me entristece. Receba assim Aí o sucesso de Beth Carvalho dentro do nosso Encontro DX na noite de hoje, hein? E esta é a Rádio Aparecida, 820 kHz, onda média 5.035, onda tropical, 49 metros 6.135, 31 metros 9.630, 25 metros 11.855. Emissoras da Fundação Nossa Senhora Aparecida, e este é o Encontro DX, que é patrocinado pela Litec. Você está interessado em livros sobre radioamadorismo ou eletroeletrônica? A Litec é especializada nesses assuntos e tem tudo sobre transmissão, recepção e também sobre eletrônica, semicondutores, databooks de fabricantes, tabelas de equivalência e muito mais. Dê um pulinho na Litec. Rua dos Timbiras, 257, bairro de Santa Efigênia, em São Paulo, ou pode fazer o pedido pelo catálogo, a Caixa Postal 30.869, São Paulo, capital. Eles atendem pelo reembolso postal e aéreo. E agora, sem mais delongas, não é mesmo, Raimundo? Nós vamos cumprimentando a nossa assistência de hoje, né? Que estamos aí, importantes de assistência, a moçada aqui de Aparecida, o Marcos, o Chico, o Gilson, o Antônio, também o Samuel, que vem de longe aí para prestigiar, né? Vem de São Paulo. E o Michael dos Estados Unidos, né? Que também está presente com a gente, do United States, né? Um inclusive, o Michael estará aqui no programa, no próximo passo, programa, né? É, no próximo programa o Michael vai dar uma parlinha aqui, né? Vai dar uma palavrinha, words. Falou? Tá aí, então, vamos às entrevistas. Raimundo, começamos com você, com o José Ribeiro da Mota, com o Antônio Ribeiro. Antônio Ribeiro da Mota. Pois é, Mota, você que está encarregado de alguns dos concursos que teremos no Embradex, né? O que você pode adiantar para nós aqui sobre esses concursos? Bem, obviamente que eu não posso adiantar muita coisa, senão não vai ficar sem graça, né? Mas serão concursos interessantes. A parte que me toca é sobre identificação de estações de rádio. E haverá também outro tipo de concurso, que é o de música dos países estrangeiros, que será preparado pelo Robert Weltmeier. E haverá um outro com símbolos de estações e logotipos, que será preparado por você. Certo. E o de programas internacionais. De programas também, né? Internacionais. De programas. Exatamente. É, então tá aí, pessoal. Já praticamente nós vamos ter um se preparando rádio lá, ainda. Vamos ter um rádio desse tamanho assim, mais ou menos três palmos por dois de largura, com alto-falantão no meio, e toca um pedacinho da música, o deixista vai ter que sacar qual país, a frequência, etc. Eita, agora, difícil. Uma coisa muito importante é que nesse concurso serão dados prêmios, tá? Dois prêmios já estão definidos, que é dois World Radio TV Handbook de 1988. Que foram ofertados pelo editor do livro, que é o senhor Jens Frost, e o outro que foi ofertado pela Rádio Deutsche Welle. Então, esses dois livros estarão sendo sorteados no encontro aqui por ocasião do concurso. É, e nós teremos muito mais, porque... Veterano tem chance, teremos nessa, muito, né? Veterano outros prêmios também. Do que amador, ou será que não? Com você, então. Ele vamos lá. O Wilson também aqui, o Wilson, outro veterano, né, do DX, está prestigiando aqui o nosso programa. A gente quer dizer da nossa alegria, né, de tê-lo também, ele que veio de Jacareí, aqui mesmo no estado de São Paulo, Vale do Paraíba, pertinho da gente, e é um dos grandes deixistas aqui do Vale do Paraíba. Como é que é? Vamos contar as façanhas, o que você está esperando para o Embratex, se você também vai participar ativamente. Como é que é, Wilson? Sim, sem dúvida irei participar aí do sexto Embratex. Isso. E o que a gente espera é sucesso que nós já obtivemos em 87. Só para você ter uma ideia, em 87 nós tivemos uma participação internacional. Esse ano nós já temos duas confirmadas, que é a Maria Costa Pinto de Londres e o Ricardo André lá de Washington. E eu tenho certeza que com a presença maciça aí dos rádio escuta brasileiros vai ser um sucesso, não tem dúvida. Pois é, sem contar as presenças internacionais, tipo assim, o Márcio, né? O Márcio Peixe, lá de Florianópolis, que parece que vem também. Presença internacional, sim. Porque olha para vir de lá de Florianópolis. Não é mesmo? É, vem lá de Santa Catarina, assim como o próprio... Ai, meu Deus do céu, agora me fugiu o nome. O Cláudio de Porto Alegre, nossa, Florianópolis também. Florianópolis. Então, quer dizer, a moçada está realmente imbuída em participar do sexto Embradex, não apenas por um motivo assim de entusiasmo, mas sim por trocar conhecimentos, né, e outras coisas mais. O que é que você acha disso, hein, Antônio? Eu acho que esses encontros que vêm acontecendo anualmente, ele contribui grandemente para esse tipo de confraternização que o deixista possui. É uma oportunidade muito grande que todo deixista, rádio escuta ou qualquer pessoa que esteja ligada ao rádio de alguma forma, seja fazendo rádio ou ouvindo rádio, é uma oportunidade de ouro para esse pessoal trocar ideia, ficar conhecendo um ao outro, ver a feição que tem aquela voz que ele está acostumado a ouvir no rádio, conhecer o amigo dele pessoalmente, aquele amigo que ele está acostumado a trocar cartas, informações. É uma oportunidade de ouro. Eu acho que nenhum ouvinte de rádio, ou deixista, seja lá o que for, deve faltar a esse Embradex, deve estar presente para não perder esta oportunidade. A gente percebe que o deixista é um cara assim muito ligado, né? Muito assim, não simplesmente no sentido da palavra, né? De antena, né? Ele está sempre de antena. Ele é preocupado com tudo o que acontece. É uma pessoa que procura se informar, é uma pessoa que, além da própria informação, procura trocar amizades. Quer dizer, tudo isso é muito importante, não é mesmo, Wilson? Sim, sem dúvida. A participação é muito importante. E eu tenho certeza que nós vamos ter aí bastante ouvintes esse ano. Certeza mesmo, que o ano passado foi um sucesso. Um sucesso que a gente... Conta aí uma coisa que aconteceu com você ano passado que realmente te surpreendeu, por exemplo. O que me surpreendeu foi a visita de ouvintes aí de Brasília. A gente não esperava pessoas de Brasília, do Rio de Janeiro tiveram presente. A Maria Costa Pinto, de Londres, o Ricardo André através do telefone. Quantas horas nós ficamos no telefone lá, passando informações para ele, que foi levado ao ar no mesmo dia. Realmente é uma coisa que nos deixa bastante satisfeitos. A gente ouvinte aí, a deixista já, eu a quase 15 anos, é realmente uma coisa bastante emocionante. É inédito, né? É inédito. A gente vê que nos outros países aí, na Europa, nos Estados Unidos, a coisa é levada assim, bastante organizada já há muitos anos. E nós estamos agora aqui, começando com a força aí do Globo DX, tentando organizar a coisa e tornando a coisa assim mais fraternal, né? Tá. Valeu. Pois não, Raimundo. Gostaria de perguntar ao Mota, que como todos os deixistas sabem, né, o Mota prepara uma lista, uma conhecidíssima lista de emissoras, de onda, de AM, FM e ondas curtas, né? Gostaria de saber os planos para essa lista, quando é que vai sair. Quantas emissoras. Se quiser já dar o endereço para o pessoal fazer o pedido. Né? Não, a gente vai vender o peixe completo aí. Então é isso que nós queremos. Manda abraço aí, Mota. Bom, acontece o seguinte, essa lista, como a maioria dos ouvintes aqui do Encontro DX já sabem, já conhecem, é uma lista de estações de ondas médias, ondas curtas e FM do Brasil. São mais de 2.500 estações listadas por ordem de frequência, prefixo, potência, nome, cidade, etc. Quanto tempo leva para montar uma lista dessa de 2.000 e poucas emissoras? Nossa! Exatamente um ano. Nossa! Porque essa sai anual. Com a ajuda do computador. Se fosse tudo manual, hein, Bruno? Agora você quer já adiantar o endereço? Quero sim. Vamos lá, então atenção, hein? Gravadorzinho ligado, todo mundo prestando bastante atenção, os deixistas de todo o Brasil que querem receber a lista, então, com as 2.000 e poucas emissoras. Quantas mesmo? 2.000? Mais de 2.500. Eu não tive. Óbvio, Maria. Eu não tive a paciência de contar quantas. Mais de 2.500. Então atenção pro endereço, hein? Vamos lá, Mota. O endereço, aí lápis e papel na mão. O endereço é o seguinte, ó: Caixa Postal 949. Caixa Postal 949. 12.201. 12.201. São José dos Campos, São Paulo. São José dos Campos, São Paulo. Agora, o preço dessa lista. O preço é simbólico, logicamente, porque eu tenho que ser reembolsado meus gastos. O preço é simbólico. A lista, ela custa, um exemplar custa meia OTN. E a partir de dois exemplares é 0,35 OTN. E quem quiser fazer os pedidos, pode escrever então para o endereço dado. E a lista estará pronta a partir da primeira semana de abril. Tá feito então aí, ó. Os deixistas aposto que ficaram tudo assim, de butuca. Vamos lá, vamos chegar junto. Pois não, Raimundo, vamos lá. E o Wilson, eu gostaria de saber o que você tem escutado de novo, né? Que faz tempo que a gente não se encontra, né? O que você tem, assim, novidade na escuta? Infelizmente, o meu tempo anda como sempre, muito curto. Bastante curto, entende? Uhum. A gente... Além de deixista, você faz o que, Wilson? Eu trabalho numa empresa, eu sou supervisor de planejamento e produção numa empresa em São José dos Campos. Quer dizer, então, que o tempo realmente é curto. O tempo, hein? Anda curto. E eu tenho ouvido bastante mesmo a Voz da América em inglês, para me manter o inglês sempre em dia. Certo. Mas o deixismo, assim, uma coisa muito rápida à noite. Realmente o meu tempo anda muito escasso mesmo. A gente, como eu estava dizendo para o Mota, a gente ouve rapidamente uma coisinha ali, outra coisinha aqui. Fica com vontade de fazer o informe. Fica com vontade de fazer o informe, mas aí vem o sono e fica difícil. Mas eu continuo ligado, continuo como sempre ligado. Não desligo meu rádio nunca. Nome de rádio ligado, hein? Literalmente falando. Literalmente, rádio ligado. E você, Mato? De vez que você acorda de noite, é aquele somzinho assim, nossa, é o fone. Ah, o DX não pode ficar sem o som do rádio nenhum dia. Escutado aqui ultimamente. E o Mota, hein, Mota? O Mota tem escutado o suficiente. O Mota tem escutado o suficiente para se manter informado assim, em matéria de novas frequências e horários de programas, e não exatamente fazendo DX na essência da palavra. É claro que a gente escuta também, faz uma varredura lá na banda tropical, na onda curta, mas principalmente para saber horários e frequências, para se manter atualizado com relação ao rádio internacional. Pois é. O Wilson é casado, Wilson? Não, solteiro. Não, mas o Mota é casado, hein, gente? Olha aí, o Mota trouxe bem acompanhado até da sua belíssima filha, né? Qual o nome dela? Andréia. Cavalcante da Mota. Vem cá, Andréia. Então, dá uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Olha a Andréia aí também junto com a gente. Futura DXista, futura Young Lady do Brasil aí. Nós estamos precisando de mulheres, né? Pois DX, é. Claro. A gente percebe que o DXismo está ficando até um tanto clube do Bolinha, né? É só dá homem, meu Deus do céu. Não pode, hein? Tem que estar repartido. Bom, mas a gente quer agradecer, então, a presença do Mota, a presença do Wilson, da Andréia, que veio junto, né? A mamãe que está ouvindo lá em casa, qual é o nome da esposa? Suzana. A Suzana está ouvindo lá em casa. Dona Norma, que é a esposa do Raimundo Leonardo Bezerra, está ouvindo lá, não é, Raimundo? É, sim. Bom, e a gente vai encerrando o programa de hoje com toda essa alegria, esse papo de confraternização. Olha, gente, é isso, exatamente isso que vai acontecer no sexto Embradex. Todo mundo conversando, se conhecendo, pesquisando, né? Porque através de um papo que leva alguma coisa para o deixista, logicamente as pessoas vão poder mostrar aí toda a sua força, a sua energia. Bem, e por hoje é só, né, Raimundo? Então boa noite aos colegas aqui, né, e até o próximo. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Encontro DX, o programa que colocou você em contato com os amigos do rádio, com os DXistas do mundo inteiro. Até o próximo sábado, neste mesmo horário.